Controle. Contact Sinal Salvador Departure Control 120.8. Channel Departure 120.8, so long as Departure 08. Você pegou o uniforme, complete a aproximação, chame TUI 118 decimal 95, como pouso. TUI 2895, 1.3.4.4. Salvador Departure, good afternoon, Azul 4206, passing 1200, climb to 350, book a departure. Azul 4206, climb to level 350, via book a departure. 350, via book a departure, Azul 4206. Parte 3 após o pouso. Afirmativo, senhor. Entendi. Controle, o Oscar Mike Yankee, talvez é o desvio. Isso para 500 pés. O time está no 03, o Oscar Mike Yankee. AQM 10, 10013, Oscar Mike. 2591 no controle? Faça nível 150, submantenha nível 160, a 54 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, chame agora com APP Ilhéus, frequência 1201. Frequência Ilhéus 1201. Azul 4206. Azul 4206, fly heading Romeo Fox 018. Clear to fly heading now, Romeo Fox 018, Azul 4206, thank you. Azul 1869, cruzando 200. Azul 1869, passa nível 200, chame agora o centro Ilhéus, escutão. Centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterna 1288, boa viagem. 260288, gol 869, obrigado. Passo Serra Vitor 366, gol no 1166, sem a pista dele. Plante de aproximação, chame agora a torre, 118, decimal 95, bom pouso. 18.900, será que é pouco? Salvador, boa tarde, gol 166, passo Serra Vitor 366, visual. Boa tarde, gol 1166, tráfego avistado, pode ser Serra 372 com cheque de trem, pistão no zero. Reportar ao 372, no 166. Papatango, Oscar Golf e uniforme, solos 49 direita, táxi aí de alta para o Pátio 3, depois a Baeté, chame solo 21 decimal 1. Yankee, chame agora Torre Salvador, frequência 1118, decimal 95, bom pouso. Obrigado, Salvador 71895, o Oscar Mike. Torre Salvador, Papa Romeu, Oscar Mike Yankee. Papa Romeu, November Oscar Whisky, Oscar Mike Yankee, chamou o governo. O Oscar Mike Yankee, ó, tá, passou parte de situação na proa do Salão de Itapuá. Oriente, mantém a linha litoral, reporte a vertical do farol de Itapuã, vento 130 graus, 10 nós, à esquerda, próximo ao marcador externo, pista 10, 737 da Gol, avista o tráfego? Avista, avista. Gente, então mantenha a proa do farol de Itapuã, na sequência lateralizada do circuito pela direita, a retaguarda do 37 do Gol na final. Ok, na sequência, no após a passagem do tráfego na final, Oscar Mike 500, tá certo? 1166, tráfego direito, 5476, mantendo 510 no litoral, ciente do seu tráfego, mantendo aquele setor, aguardando o seu pouso. Vento 130 graus, 10 nós, ajuste padrão, 1013.2, pouso autorizado. Pouso autorizado, pista 10166. Tapa Romeu, Oscar Mike Yankee. Observe o tráfego à esquerda, após autorizado o circuito direito no 7, chame de base para a final com o check de trem. Ok, chamada de base para a final, na visão com o tráfego na final, curta o Oscar Mike e aqui. Lavenda, Oscar, o uísque, o pátio da bata, acionamento autorizado, é porte para o táxi. Tá, Xanema 201, ponto de espera, não. Xanema 201, mantém o ponto de espera, 737 da Gol, curta final. Observe o pouso do tráfego após autorizado. Alinhar e manter, pista 0. Pode 37, não alinhar e manter, pista 0. Pitmão, 85 or 125.45. 685-125-205, ajuda o 206 today. Autorizando o pouso, cheque o trem, vento no 30, grau no 29, ajuste no 013. Oscar Mike Yankee. Ok, Oscar Mike Yankee está baixado e checado, autorizado o pouso na 17, Yankee. Uno 166 no solo 53, direita via Fox Trot, chama o solo 21 décima 1. 211, solo 166, obrigado. Xené 6201, vento 130 graus, 129, ajuste 1013, 1013 da quase, autorizando. 1013, simulagem 10, 1023, 201, na Claro 55, controle 20, décima 8, boa viagem. 208, boa tarde, 6201. Controle Salvador, boa tarde, 6201. Ana 201, boa tarde, contato radar, só para o nível 360, vou ir direto ali após Lederume. Lenda após Lederume, subindo para 360, na 201. No solo 56, direita, parte 4, frequência livre estacionada, tenha uma boa tarde, hein? Obrigado, frequência livre estacionada, boa tarde. Qual o procedimento que vai efetuar? Qual o procedimento que vai efetuar? Qual o procedimento que vai efetuar? Jorge, cadê-se para 4.000 pés, o ajuste padrão no 0 no 3? 4.000 no 0 no 3, grava o carro Jorge. Prossiga. Para a coordenação, tem intenção de quando mais próximo cancelar com torre e ingressar a perna do vento da 197 com base pela direita? Em Charlie Jorge. Dado, Oscar. Salvador, uma boa tarde, Azul 2712, aproximando-se do ponto de paradão 10, pronto. Azul 2712, pista no zero, alinhar e manter, pista no zero. Alinhe e mantém, 10, 2712. Azul 2712, informa a viatura da Liberó. pela pista no 028, lá na lateral da 28, táxi Golf, está além do ponto de espera, já fora da pista. Vento no 30 graus, 12 nós, ajuste tinta no 013, 13, debaixo, autorizado. Falar de autorizado, camisa alfa viatura, 27, 2. Oscar Golf Uniforme, direita, Mike, Quebec, cruzamento autorizado no 735 até a Baeté. Estacionar frequência livre, tenha uma boa tarde. Jambia 201, chame Recife, em 1251. Confirme a frequência, por favor. 125, decimal 1. 251, boa tarde. Starling de Oscar, desça para 2510, está autorizada a final da aeronave e reporte passando para a Revitor 366. Vai reportar 366 para 2500, autorizado, Starling de Oscar. Azul 27 no 2, declarada 02, controle 1, 20, décima 8, boa viagem. 1, 20, décima 8, bom trabalho, amigo. Salvador, uma boa tarde, Azul. Azul 27, 1, 2. Azul 27 no 2, boa tarde, contato radar, sua para o nível 150, voe direto Conde. Acende a 150, dá pra gente direto Conde, completamente visual. Obrigado, boa tarde, Jair. O Whisky tá pronto pra alinhar e declarar? Autorizado, alinhar e declarar, pista 17, vento 130 graus, 10 nosso. O Whisky. Oscar Whisky decolada 04, controle em 120, décima 8, até a volta. 1208, até a volta, Oscar Whisky. Controle Salvador, Papa Romeo, November Oscar Whisky, decolado da 17. Papa Romeo, November Oscar Whisky, prossiga no corredor Axel, no meu país, reposta no farol da barra. Ação, no meu pé, reporta farol da barra, não vem para as três. aproximação do 366, Challenge Oscar. Challenge Oscar, chame a torre em 11895. 11895, grato, Challenge Oscar. Correu uma boa tarde, ó, papapá, Challenge Oscar. Papá, Challenge Oscar, centro do tráfego, reporte para cancelamento. Prossegue 10 ou 17, confirma. Reportará para o cancelamento, vai prosseguir 17, se autorizado. Afirmo, será autorizado, chame enquanto cancelamento, prosseguir com um circuito pela direita, pista 17. Cliente, vai chamar para o cancelamento com o circuito pela direita, 17, graças a Challenge Oscar. Após o pouso, qual seria o local de cancelamento? Passa. Bahia, táxi aéreo, sente. Reporte para o cancelamento, Challenge Oscar. Reforçará, Oscar, garotão. Para o cancelamento? Gente, cancelado então aos 08. Quando pronto, autorizado iniciar curva pela esquerda para um circuito pela direita. Chame de base para final, baixado e travado de fábrica. Chamará o Challenge Oscar de base para final. O November Oscar Calice, confirma intenções após o farol da Barra? O November Oscar Calice prossegue para a TGL em Vera Cruz e retorna via Interlagos. Tem sim condições de confirmar o chamado para retorno a Salvador? Retorno a Salvador previsto para 21.00. 21.00 confiado, grato. Salvador, boa tarde, com mais dia. Vou no 966, acione identificação. Vou na proa do servidor 366, desça para 4.000 pés. O ajuste padrão no 013. Tá de base para final da 17, o Charlie Jones. Gente, pista 17, pouso autorizado, vento 130 graus, 10 nós, Charlie Jones. Autorizado, pouso, grato, Charlie Jones. Numeração isso, frequência livre até regresso. Papá, papá, Johnny de Austin, solo azul no 4, autorizado 180, táxi até a bata. Vou estacionar a frequência livre, Johnny de Austin. Volo 966, desça para 2510, ajuste permanece no 013, está autorizado a final do R9 e repasse passando CA Vitor 366. Ok, descendo para 2510, 27, no 2, está agora a 64 milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado, sob controle Aracaju em 120, decimal 3. Aracaju 103, azul 27 milhas. Obrigado, bom trabalho. Bom voo. Colônia 45, alinhar e manter título 0, estamos com a viatura fazendo a revisão na pista, então alinhar e manter. Sente ali, mantenha no 0, agora vai para cima. Bruno 645, pistolo 0 está livre, verso chama 30 L 89, ajuste altímetro padrão, mili 13, no 03, abaixo, autorizado. Sente, está autorizado a decolagem da onda 0, mili 13, igual na 645. Toro 966, torre 1895. 397, boa tarde, mantenha a presente posição. O ano 645 decolado aos 23, controle 120, decimal 8, boa viagem. 208, grato, bom serviço, na minha parte. Controle Salvador, muito boa tarde, eu vou no 645. Passa 1600, Dael. Ano 645, contato radar, sinal para o nível de voo 360, voe direto Leda após Leda, Dófilo. Grato, direto Leda após Leda, Dófilo. Observe tráfego na final 737 da Gol após a passagem do tráfego autorizado. Alinhar e manter pista no zero. 966 no solo 27, direita via Foxtrot, 121 no decimal 1. 221. 3897, ao completar o alinhamento, decolagem autorizada. Vento 1 no 30 graus, 089, ajuste de altímetro no 0, no 4, não é quase não, 1013 no 0, 1 no 3, no ajuste. Bruno 645, chame o Centro Recife em 125, decimal 1. Bruno 25, boa tarde, o nome é Brasil. Boa tarde. Teclados 29, controle 1, 20, decimal 8, vou ver. Essa é a volta, 3297, já. Controle de Salvador, boa tarde, são 3897, decolou na sua escuta. São 3897, contato radar, só para o nível de voo 320, foi direto Leda após Leda Mótila. Ativo Leda, Leda Mótila. Papatão Juliette, que é daquilo, tá no pátio da base, fica atento aos cios em acionamento no mesmo hangar, chame pro táxi. Aquilo pro táxi? Bem, Tenente, atente aos CIOs, não tem o posicionamento correto da aeronave no pátio, até a ponte de Esperador Rio, chama para ingresso, Quebec Hill. Quebec Kilo autorizado a alinhar, decolar, pistão no 7, vento 130 graus, 8 nós. Boa tarde, acione identificação, autorizada a chegada a Mário, desça para o nível de voo 050. E a Alaska táxi autorizado até o alinhamento da cabeceira no 7, reporte alinhado e pronto, já de Alaska. Passando direto, escreve aquilo, teclado aos 35, direita, pelo corredor, axé, controle em 120, decimal 8, boa viagem. 120, decimal 8, direto, escreve aquilo, grato. Escreve aquilo, decolado, pista 17. Passando direto, escreve aquilo, prossiga no corredor, axé, 1000 pés, reporte fora da barra. Reportar algo fora da barra, seguirá no corredor, axé, 1000 pés, direto, escreve aquilo. Que ela aguarde para a decolagem. 150 decolou à frente, mantendo o número de pés à direita, avisou ao contrário? O vento 120 graus 08 nós, decolagem autorizada, Challenge Oscar. Papapá, Challenge Oscar, decolado aos 3, 7, controle 1, 2, 0, decimal 8, boa viagem. Moda 08, um bom trabalho, grato. Boa noite, Puxané, 62, 9, LR, manter. Faz uma LR e decolar, vento 130, grau 089. Ajuste o tempo, 1013, 10, 13. Azul 2781, boa tarde, quase noite, autorizado aliado decolar, pítono 0, 120 graus, 612 de 9, ajuste de altitude 1013. Aliado decolar, Azul 2781. Oceaner 6259, decolado aos 40, controle em 120 decimal 8, boa viagem. 08, boa. Na 259, não precisa da EL. Oceaner 6259, boa noite, contato radar, sua para o nível de voo 360, foi direto Leda, após Leda Motiva. Leda, voz Motiva, está presente, 6259, agradece. Bom, meu nome é Verônica Wisco, mantenho o nome 510 via corredores, repasso no CEASA quando visual com o campo. Cruzar 8 após o TAP Voiduna, desça para 2.000 pés, ajuste padrão, autorizado a final do procedimento NDB Zulu, repasse estabilizado. Leste Quebec, estilo frequência livre. O 2781, decolado aos 43 minutos da 20ª hora. Chama controle 20.8, Goiás. 8, obrigado. Controle Azul 2781. Azul 2781, contato radar, só para o nível 160, saída Arbo 1. 160, Arbo 1. Controle, a possibilidade de liberar o 2781 das restrições? 781, suba sem restrições para o nível 160. Sem restrições para o nível 160, 2781, obrigado.